Essa aí vai pra todos os maloqueiros de plantão. Só quem curte do chá é só do pão. Ele acende o brau, acende o brau, BJ acende o brau, só se for do natural. Ele acende o brau, acende o brau, BJ acende o brau, efeito fenomenal. Efeito que invade sua mente, te deixa bem louco, cabeça dormente. Só entra presente, cola com a gente, nós bola uma vela, você surpreende. Depois cê me rende, fala que era coxa por causa do verde, acelera outra graeta no alto, cercar o barraco. Se cê reagir, cê vira finado. Tô embaçado, o morro tomado, polícia invadindo por todos os lados. Governo safado, lucrar com o estado, pra periferia tá tudo acabado. Já era. Ele acende o brau, acende o brau, BJ acende o brau, só se for do natural. Ele acende o brau, acende o brau, BJ acende o brau, efeito fenomenal. Viajante do tempo, terceiro milênio, onde tudo começou. Efeito japonês, se vira chinês, erva medicinal, governo sem moral, rouba digital, depois tapa de jornal, favela com moral, Tupac passa um braço, cabecinha passa mal, chapô de long neck. Essa cheira, só quero fumar beck. Ele acende o brau, acende o brau, BJ acende o brau, só se for do natural. Ele acende o brau, acende o brau, BJ acende o brau, efeito fenomenal. No jogo é nós mesmo, Waylo. Cadê o isqueiro? No moi, só meu parceiro. Aqui no bagulho cola só verdadeiro. O ser já tá na cera. Madeira, chavada na mesa. Fogo na lenha, ameniza na manhã. Melhor ir na lombra, eu tenho certeza. Cabeça feita, olho vermelho. Essa viagem aumenta meu peso. Sem gravidade, eu acho perfeito. Nessa fumaça que enche meu peito. Sente a magia da brisa. Que tem o poder que eu quero, espero. De fazer só rap boladão na função. Depois que eu fumar amarelo e lembrar, 157 na fita é treta com gato e não vai ter resgate. Tipo os P2 atrás do neguinho, foi assim, sem dó, metralhou o Passat. Não morreu, não atendeu, foi por Deus, acredito. Acende na mente a paz, meu rapaz. Pensei o melhor, quero ficar vivo. Ele acende o brau, acende o brau, BJ acende o brau, só se for do natural. Ele acende o brau, acende o brau, BJ acende o brau, efeito fenomenal. Ele acende o brau, acende o brau, BJ acende o brau, só se for do natural. Ele acende o brau, acende o brau, BJ acende o brau, efeito fenomenal. Aê, isso aqui é a Crio, vagabundo. Salve, salve, Manguinha. Salve, salve, Vitinho. É nóis mesmo, lado a lado, meu parça.